com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. 1 da tarde, o Pretinho Básico da 1 da tarde aqui na Atlântida. Tem a força Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel Farmácias também conosco aqui no Pretinho Básico. E aí, queridos? Que bonito, meus amiguinhos, tudo de roupinha de verão. Que bacana. Ei, fala, Mr. P. Fala, boa tarde, saudações, tudo boa bem? Boa tarde, e aí, Cajezinho? E aí, beleza, tem que aproveitar o calorzinho, né? Tá certo, amanhã já chove, pois né? É isso aí. E aí, Marcos? Muito feliz, né? Muito alegre, contente de estar aqui, de ser jovem, rico e famoso. Ai, fala por ti, né, Marcos? É. E aí, Porazinho? Bonito, bonito. Tudo beleza, tudo certo. Nem tão jovem, mas quase rico e um pouco famoso. Pô, que maravilha! E aí, Maurício Amaral? Beleza, Maurício Amaral? Tudo certo com Maurício Amaral? Tô bem. Beleza, certo. A estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira de meio-dia é o nosso querido homem galpão crioulo, Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Aê, meu compadre. Sabe o que eu tava vendo? É exatamente o comportamento com a mudança da roupa, né, cara? Já tem esse calorzinho, assim. Ah, o cara já se sente mais lá, mais leve, né? Mais liberado, hoje mais gay. Hoje eu saí daqui liberando. Mas o teu rabo não fica suado, cara? Ué, sai, tem que... Cuide do seu rabo. Ministério da Saúde adverte. Cuide desse rabo aí, compadre. O Neto é o único aqui de cabelo comprido. E dele tem um rabo, né? Ele tem um rabo de cavalo. Agora, né? Agora só. Que tipo de tratamento dá pra esse rabo? Olha, a mão tem que ser leve. Não enredar o rabo. Ô, queridos, eu acho que o rabo do meu compadre é um baita de um rabo mesmo. É, eu conheço o meu compadre há quase 20 anos e há 20 anos ele tem esse rabo lindo. É o mesmo rabo? É o mesmo rabo há 20 anos. Mas não caiu o rabo dele? Não, caiu. O rabo se mantém. Não, ele teve preso. Eu tive com o rabo preso, mano. O maior problema do rabo do Neto é que é um rabo enrolado, cara. É um rabo enrolado. Esse rabo é todo encaracolado. Todo. É, de vez em quando, ele tá sempre com o rabo preso. De vez em quando ele libera o rabo. É. De vez em quando, sai do banho e libera o rabo. Nunca vi ele. Nós estamos falando do rabo de cavalo do nosso compadre, né? É verdade. E hoje é uma data muito importante pra nós, gente. Dia do rabo. É aniversário do Cid Moreira! Olha! Cid Moreira! Quanto a homenagem. Cid Moreira, parabéns a você nesta data querida. Muitas obrigado. Felicidades. Lá, lá, lá, lá, lá. Quantos anos? Isso não importa. Não tá virado, né? Tá virado. Ontem à noite foi uma loucura. Foi ontem. Joguinho do Brasil e aí emendou. Hoje é que nós vamos fazer realmente a coisa acontecer. Hoje. Qual bar tu vai beber, comemorar? Porque não tem um bar que tu entra na tua cabeça, né? Tem que ser ao ar livre. Assim. É o ar livre, claro. É o Porto Sol. Claro, vocês estão debochando de mim. Não. O que você quis dizer com isso? Vai no Porto Sol Gaúcho ali com o Almir. Ah, tem algumas coisas. Eu convidei Zenaide, Zoraia, Zuleika, Zulmira. Só na Zé. Jandira, José Selma também. Fica acabou a agenda deles. Jandira, José Selma é uma princesa. De 86 anos. Coisa mais maravilhosa. E hoje eu vou comemorar, meus amigos estão convidados. Muito bom, Cid Moreira. Deixa eu falar uma coisa, muita gente até hoje não acredita que o Cid Moreira veio mesmo no Pretinho Básico. É verdade. Tem gente que acha que foi um programa temático imitação. A gente tem fotos no blog, né? Mas tem fotos no blog. É verdade. Rapaz, hoje é um dia importante pra nós também, porque nós estamos fazendo já o upgrade, que na verdade não é um upgrade, é uma substituição de aplicativos para quem ouve Atlântida pelo iPhone. Atlântida tá com a nova versão já no ar. Isso mesmo, é a nova versão do aplicativo da Atlântida para iPhone. Posso baixar aqui, meu? Pode baixar, mas é o seguinte, ó, não é uma atualização. Pois é, isso que eu ia perguntar. Certo? Tem que baixar, exclui o antigo. É um novo aplicativo. E baixa o novo aplicativo da Atlântida. Mas por que não atualizaram? Porque são... Não me faz pergunta difícil. Porque tem novidades, Piangas. Por exemplo, tu pode escolher o sinal ao vivo da Atlântida, Porto Alegre ou Floripa. Agora entendeu? Tu pode decidir se quer ouvir... E o logo agora é vermelhinho. Isso. Vermelhinho. Tu pode decidir se quer ouvir Porto Alegre ou Floripa. Porto Alegre, né? Tem o playlist das rádios. Tipo, tá tocando uma música... Ai, que música é essa que tá tocando? Vai lá no aplicativo. Vai ligar pro Piangers. Não, vai não lá precisa aplicativo. Ligar graças pro Piangers, a Deus, entendeu? Não liga que o Piangers no aplicativo da Atlântida tem o nome da música que tá tocando... Que tá rolando e o programa. Não. Você vai poder também ouvir o Pretinho Básico, o podcast do Pretinho Básico, no aplicativo da Beleza! Isso. Os principais programas da Atlântida estão ali no aplicativo da Atlântida. Isso mesmo. Então, perdi o Bola nas Costas de segunda. Vai lá. Tá lá. Perdi o Pretinho Básico das 6 tá de lá. Terça. Ô, tá meu, lá. E tem os nossos Twitters também no aplicativo. É, essa é a parte menos importante. O cara vai poder ler ali, ó, Leandro Bertolucci, Alexandre Fetter, ó, Harry Potter. Tem um lance muito legal sobre o Twitter, é que assim, ó, tu tá ouvindo o som no aplicativo, tu gostou do som que tu tá ouvindo e tu quer dizer pra todo mundo que tu tá ouvindo aquele som, tem um botãozinho lá que tu clica e vai direto ou pro Twitter ou pro Facebook ou pra qual rede social tu quiser enviar a seguinte mensagem. Ouvindo música tal na Rede Atlântida. Demais. Cara. Boletim das Ondas, Mundo Pop, Pretinho Básico e ainda tem Dreadlocks. Os calendários no aplicativo. Por exemplo, agora vai ter Dreadlocks Atlântida em Porto Alegre, dia 7 de outubro, tá aqui já no aplicativo. Isso aí, agenda de eventos da Atlântida. É isso aí, Magnata. Espetacular. Olha o som, olha o som. Vai. Lá que tu clica e vai direto ou pro Twitter ou pro Facebook ou pra qual rede social tu quiser enviar a seguinte mensagem: ouvindo música tal na Rede Atlântida. Demais. Muito legal. E tem um gapzinho mínimo aí de 20 segundos, 30 segundos, né? Muito legal. Porque é da internet, vai pro satélite, volta do satélite aqui pra baixo. Tem os áudios do Cabelo no Espaguete, que é o maior sucesso da Rádio Atlântida. Isso aí. Tá demais o novo aplicativo da Atlântida pra iPhone. Você que usa outros sistemas operacionais, aguarde em breve. Estaremos informando também o upgrade para os aplicativos do seu sistema. 1:10, vamos nós aqui com os destaques desta quinta, dia 29 de setembro. Hoje é dia do anunciante e também é dia do petróleo. Ah, o petróleo é nosso. Petróleo é nosso de tempos. Eu tô com os petróleo aí. Saque do fundo de garantia por tempo de serviço é liberado para afetados pela chuva em Santa Catarina. Muito bom. Os titulares de contas do FGTS que residem em... Cara, olha. É brincadeira, né? Eu fiz o personagem que tá precisando de dinheiro e que lamenta não ter. O nome do programa dele começou com essas perguntinhas. Cala a boca, boa. Os titulares de contas de FGTS que residem em municípios que declararam estado de calamidade pública poderão efetuar o saque sem respeitar o intervalo de 12 meses entre uma movimentação e outra da conta. O valor do saque está limitado ao total do saldo existente na conta, certo? Bom. Sim, mas é óbvio. É meio óbvio. Vou sacar mais. Vou sacar mais. Baleia de mais de 6 metros encalha no litoral norte. Que pena, o animal da espécie Mink Anã. Isso que é anã, hein? Encalhou metros. Na praia de Cidreira, no litoral norte. O animal foi encontrado a cerca de 200 metros da plataforma e teria chegado do mar já sem vida. Segundo os biólogos, se tratava de um animal na fase já adulta, com peso ainda não informado. Ela é meio albina, branquinha. É? Tadinha da baleia, né? Uma baleia. Uma velhinha. Eu dei uma puladinha de cerca lá no Daí tu fez amor com uma baleia, com a mãe dela. É uma baleia, não, é, Magnata? Pô. Mulheres recém-solteiras gastam cerca de R$1.400 para mudar a aparência. Olha só, isso por mês, por semana. Numa tacada, cara. Esta importante pesquisa realizada por pesquisadores da Inglaterra. Óbvio. Descobriu que a mulher reage ao término do relacionamento indo às compras, modificando o cabelo e montando um novo guarda-roupa para dar uma turbinada na autoestima. E aí se larga logo abaixo. E aí vai, né? Tudo bem, já não é o meu cartão de crédito. Daí então, seguinte, faz o que gasta muitas vezes ainda quiser. Muitas vezes ainda é, claro. Muitas vezes não adianta nada, claro, né? Atenção, uma dica pra você que se separa, né? Vai lá e corta o cartão. Senão. Não, peraí. Mas tem um outro lado. Tem a separação de casais com filhos. Aí, pô, a mulher com o cartão de crédito é uma segurança, né, pro teu filho, né? Mas daí vamos dar outro jeito. Para aí. Concordo com o Fetra. Fetra empresta o cartão dele pra minha família, pra quando eu me separar com os filhos, a minha mulher usa o Bolsa Família cartão. Do Fetra. O meu cartão. Exatamente. Tá bem, não, vamos acertar detalhes daí, né? Não, pô, sem que detalhes. Isso? Tá louco? Tem que ser não bom pra todo detalhes, mundo. Cara. Vender, oferecer ou permitir o consumo de bebidas alcoólicas entre crianças e adolescentes poderá pesar e muito no bolso de empresários e comerciantes gaúchos. Um anteprojeto de lei elaborado pelo governador Tarso Genro prevê a aplicação de multas que podem chegar a R$60 mil. É um anteprojeto de lei? É um anteprojeto de lei. Antes de ser projeto, é o projeto. Mais ou menos quando tu faz tua monografia. É o legislativo. O executivo faz um anteprojeto e apresenta ao legislativo. Não é anti-hífen projeto. É anteprojeto. Anterior. Isso aí, boa, Maurício Amaral. Mesmo que a criança. Aliás, aqui, ó. Os pais coniventes com o consumo de bebida por filhos adolescentes. Também foram lembrados no anteprojeto. Mesmo que a criança ou adolescente esteja acompanhado dos pais e estes autorizem o consumo, quem estiver do outro lado do balcão não apenas deverá negar, como terá autorização legal para retirar do ambiente os insistentes. Inclusive pedindo apoio para a Brigada Militar. Vai acontecer o seguinte, o pai ou a mãe, quando forem no super, o gurizão, quer que eu traga alguma coisa pra te ver? Pai, traz um packzinho de cerveja, traz umas 12 latinhas de tal e mais uma coisinha ali, mais um destilado. E aí, né, dependendo do pai, o cara vai comprar, né, cara? Eu sou, acho que eu e o Mr. P somos os caras daqui da mesa que tem filhos mais velhos. Né? Eu tenho uma guria de 18 anos. Já pode beber e veja o que acontece. Por exemplo, quando rola um aquece pra ela sair com as amigas, um esquenta lá em casa e tal. Ela me pede pra eu ir no super e trazer a bebida que vai ser usada no aquece. Geralmente uma ice qualquer lá e tal. E, pô, eu acho que esse é o caminho, entendeu, cara? Claro. Esse é o caminho. É o pai e a mãe estarem sempre perto do filho e com a verdade na cara, assim, né? Vou beber, mãe. Vou beber, pai. Será que tu pode ir no super ali pegar a bebida pra mim? Claro. A minha filha tá com 6 tranquilo. Anos, tá naquela fase de esquenta também. Certo. Né? Revisinha. Tocar tatuagem. Agora faz tatuagem. Pisse na língua. Mas eu falei pra ela, 6 anos, filha, não pode beber. Só quando estiver fumando, pra dar uma descontraída. Idiota, cara. Daí ela não curte muito cigarro, né? É, não, é uma boa. Cara, essa geração aí não perdida. Tá seis anos tentando parar de fumar. Geração tá perdida mesmo. Cara, notícia triste pra galera de Floripa, pra todo mundo, na verdade. O riozinho do Campeche, um dos mais badalados points da ilha, está prestes a desaparecer. Que isso, cara? A praia sofreu efeitos da natureza e perdeu faixa de areia. O riozinho, que dá nome ao badalado Point, tomou o acesso à praia após ter seu fluxo alterado. O acidente natural ocorreu na ressaca que atingiu a praia do Campeche, no sul da ilha. A solução até o momento é aguardar a própria natureza consertar o defeitinho. Que coisa, né? Vamos lá olhar. Aconteceu com o Rosa uns 10, 15 anos atrás. Sim, lembra? É verdade. Caiu. O Rosa rachou no meio, né? Emendou a lagoa. Isso. Suel, né? A lagoa com o mar. Tem uma pontezinha lá no Rosa Sul, né? É isso aí. Onde tinha um morro, onde tinha uns bares até, né? Sim. Eu tava lá quando aconteceu isso, cara. Foi horrível. Eu acho que o Rosa é a mais bela praia gaúcha, né? Pode ser. Do litoral gaúcho. Olha, é difícil, viu? É difícil bater. Também, é difícil bater. Olha, gosto de Camboriú, né? Também tem bastante. Camboriú é Argentina. É um balneário argentino. Mas a gente deixa entrar. É um balneário gaúcho. Tem várias praias gaúchas legais ali. O Siriú, Rosa, a Barrinha. Né? O Rosa. Pinheira é gauchada, violenta. 1:17, Marcelo! É verdade, amigo! Belga de 79 anos chamou atenção por andar vestido de pinguim. É verdade. É um belga, Belga é um chocolate. É verdade. É um ser humano. Não era um garçom, uma Marcelo. Cerveja. Alfred David, o sonho dele é ser uma freira. Ganhou o apelido de Senhor Pinguim. Ele deseja ser enterrado num caixão decorado com pinguim. É verdade, olha lá o pinguim enterrado. Quem nunca enterrou o pinguim, né? Quem nunca viu o filme do Batman? É verdade, é verdade. Primeiro pinguim, aquele. Danny DeVito. Era um malvadão. É verdade, é verdade. Era um malvadão. Era muito malvado. Quem sabe o Alfred Davis não é o pinguim da vida verdadeira. É verdade, verdadeira. É verdade. Lembrando que o Potter já pegou a Danny DeVito. Marroquino é bate recorde com um dono dos maiores pés do mundo. Mais uma pessoa que o Potter também já pegou. O pé esquerdo do Tayulala mede 38 centímetros. Ulala. E o direito, 37 centímetros. É verdade, é muito pé. Que baita pé, né? E qual é o tesão? E dizem que tem uma relação entre o tamanho do pé. É verdade. E o tamanho da unha. É do verdade. Nariz. É verdade. No meu caso, inversamente proporcional. Tem uma relação entre o tamanho do pé também. E o tamanho do tênis. O Marcelino fazendo um personagem pra dizer o que o Porã pensa sobre ele mesmo. É verdade. Só nas entrelinhas. Alô, Porã. Oi. Locutor de rádio é demitido por usar linguagem ofensiva em programa. É verdade. Hoje pela manhã. Foi hoje, eu chamei Mr. P de cavalo. É, eu gostaria que tu te retratasse agora. Por que tu fez isso? Adoro um cavalo. Deixa bem. Libera o telefone aí, ô cavalo. É que nós estávamos sorteando tratamento de manhã, era assim, cara. Nós estávamos sorteando ingressos para o show do Eric Clapton, certo. E o ouvinte que ganha os ingressos entra e fala com a gente ao vivo aqui. Isso aí. E aí a gente colocou... Eu falei 10 vezes o telefone, né? O telefone na roda e o telefone estava preso. E o Porã gentilmente disse, libera o telefone, cavalo! Aí, ô cavalo! Bastante educação, bastante educação. É. Sabe o que é isso, Pi? A intimidade é uma merda. É isso aí. Foi lá na África do Sul, amigo. É verdade. Lá na África do Sul é terrível. Na África do Sul... É tempo de Zulu. Tem justiça, amigo. Não é que nem essa papagaiada que fica no pretinho básico, todo mundo falando o que quer. É verdade, é tempo de matar. E pior, ao mesmo tempo. Agredindo todas as pessoas de cima a baixo. É verdade. De lado para um outro. É verdade. De costas. É verdade. E lá na África do Sul, o Mark Ashton usou 13 vezes o termo fuck. É verdade. Falou fuck. É verdade. Fuck. Verdade. 13 vezes. Era isso, Marcelo. Que aqui no Brasil seria... É verdade. O que seria no que Brasil? O que seria fuck? Tem uma parada, né, do Blink 182, é por causa do número de 182 vezes que o Scarface, o Al Pacino fala grande Scarface. Fuck, né? Não é fuck? Fuck. É. Tá bem, obrigado Marcelo, Marcelino, daí, muito obrigado cachorro. Também. Vai daí, Mr. P, cachorro. Muito bem. Atenção, doadores de sangue. É necessário 48 doadores de sangue no doadores no banco de sangue do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Ah, tem vampiro lá, o cantor, cara. Compositor, o Galileu Arruda. Pô, rapaz. É, tá precisando urgente, o estado dele é crítico. O que houve com o Galileu, cara? É o Galileu. O Galileu grande Arruda Galileu. É um compositor das antigas. Grande Galileu Arruda. Galileu é uma grande figura. Com... Bebeto Alves, ele era, né? Da época do Paralelo 30. Ele veio junto com a galera do Paralelo 30. Foi vencedor de muitos festivais. Ele tinha ficado deficiente visual. Eu acho que ele tem algum problema com uma doença grave que acabou debilitando ele a visão. Eu encontrei ele. É um grande amigo, assim, um cara muito parceiro, um grande compositor e que trabalhou muitos anos na área do jingle. Ele trabalhou bastante com campanhas publicitárias, fez o jingle do ele é publicitário, inclusive. Ele trabalhou muito na campanha do Alceu Colares. Foi ele que fez os jingles e tal. Dá pra ver, cara. Então, ele que fez aquele jingle Colares. Repete aí, então, meu. Então, na UTI do Clínicas, Hospital de Clínicas em Porto Alegre, 48 doadores no banco de sangue do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. O estado é crítico, urgente, quem puder colaborar. Tá com 58 anos o Galileu Arruda. O nosso parceiro Sicredi, das 6 horas da tarde, veio ontem aqui nos dar uns presentes e ele comentou que certa vez pediu pra anunciarem uma doação de sangue no Pretinho e que foi impressionante todo a quantidade fala. Gente, que é verdade. Vou repetir um negócio que eu falei aqui uma vez. Em vez de demonstrar o seu carinho por nós, nos abraçando, tirando foto de celular, que você comprou lá no Big, em 10 vezes lá e faz aqueles barulhinhos, você vai lá e doa o seu sangue pra gente lá, que vai ser o maior carinho que você pode fazer pelo programa. Boa. Muito bem, segunda-feira, dia 26 de setembro, portanto agora, segunda-feira essa. Comecei a ficar com uma garota que estava gostando muito. Opa! Passamos o dia todos juntos, foi muito bom. Estávamos no ônibus e ela me deu um beijinho, me disse até amanhã. Aí no outro dia, chegando na aula, fui dar um beijinho nela e ela virou o rosto. Opa! Pensei, tá, tudo bem, não foi nada. No meio da aula, ela recebe uma ligação, sai da aula. E eu fiquei ali mais um tempo na aula e tal. Depois fui encontrar uns amigos e uma... numa famosa pracinha perto ali e tal. Quem tava lá? Ela. Opa! Mas até aí nada demais. Porém, quando fomos ao shopping com os amigos, vejo ela saindo pro outro lado com o meu melhor amigo. Ah, mas que safada, sem vergonha. Depois voltou ele sozinho e eu perguntei se ele tinha ficado com ela. Não sabia de nada. Aí ele me olhou meio de canto, deu um sorrisinho. Ah, não, cara. Ou seja... ficou claro o que aconteceu. E eu disse pra ele não falar mais comigo e fui embora. E o que é pior, ele ainda tem uma namorada. Opa! O que vocês acham que eu deveria fazer? Escuta os dois bebês e gostaria que lesse meu e-mail. Obrigado, sem falar meu nome. Tem que dar um pau nela. Deixa esses dois sem vergonha junto. Dá um pau nela. Cara, é que assim, ó. Homem é isso aí, velho. Homem é isso aí, cara. Fala um pouquinho mais sobre o Tica. O homem é isso aí, cara. O homem não presta, entendeu? Homem... Não. Para aí. O homem não presta. Eu presto, cara. Não, só um pouquinho. O cara tem que saber se o amigo sabia que ele tava de esquema com a mina. Mas se o amigo sabia, daí é muita sacanagem. É já ouviu sacanagem. Falar na expressão fura-olho? O título do e-mail... O título fura-olho mata piolho, né, Magrata? O título do e-mail é esse, fura-olho. Fura-olho, aí, cara. Melhor amigo não é melhor amigo. São tempos modernos, gente. Vocês são muito ultrapassados. Pensa, bicho, não vai fazer tem que dividir mulher hoje em dia. Hoje em dia tudo vale, tudo pode. Só tem uma coisa errada, é o cara achar que esse aí é o melhor amigo dele. Não tem essa, cara. Não tem essa. Aqui, ó, eu vou dizer uma coisa forte. Botou dinheiro e mulher no assunto, não tem amizade, velho. É, aquela coisa, cara. Em algum momento a amizade vai ser preterida pela importância do dinheiro e pela importância da mulher. E isso é lamentável. É claro que estão livres desta situação pessoas de caráter inatacável. Eu, mulher de amigo meu, pra mim, é que nem cebola, né, cara? Só chorando. Pego chorando. Atenção, pessoal, revelações absurdo, importantes do Porã. É muito cara, eu fico muito feliz, isso, cara. Na condição de ter um amigo, viu, Porã? Todos nós, né? Todos nós. É brincadeira. Tu lembra na semana passada que tu disse que estava difícil de ter amigo depois que parou de beber, etc. Agora ficou mais difícil ainda. Mas agora vai querer pegar a mulher dos teus amigos. Perco os amigos, mas não perco a piada. Boa, Porã. Mas nesse caso tu não perde outras coisas também. Vai, Cajezinho. Pérolas em prova. Ao longo deste do Enem, Brasil, tu fez o Enem? Eu fiz, aí eu tirei tudo aqui da... Pergunta pra mim, mano. Não, eu não. Pepe e Enem. Ai, Dedé. Pergunta, qual a diferença entre heterogêneo e homogêneo? Opa. Resposta, como diz o nome, heterogêneo é hétero e homogêneo é gay. Pergunta, explique o homossexualismo. Resposta, temos que acabar com o preconceito, boa, porque o homossexualismo não é uma doença. Não é doença! Mas ninguém quer pegar. Pergunta, o que são animais vertebrados e invertebrados? Resposta, vertebrados são animais que têm dentes. Já os invertebrados não têm dentes. Exemplo, galinha. Barbaridade, cara. Mas dá a sensação de que eu sou um vertebrado e o Porã é um invertebrado. Um invertebrado, é verdade. Não tenho essa sensação. Porra, desculpa brincar contigo. Não tenho. Desculpa, pergunta. Não vou brincar. Não entendi o que tu quis dizer. Não briga com ele, senão ele pega a tua mulher. Eu não entendi o que tu quis dizer. Me desculpa. Bom. O que são sinônimos? Resposta. Sinônimos são pessoas que não têm nome. Exemplo, Pelé. Pergunta, qual o meio de transporte mais usado no deserto da Arábia Saudita? Resposta, o tapete. Quantas vezes vocês já contaram aqui a piadinha do Pelé, do batismo, do registro do Pelé? Do Edson era antes do nascimento? 30 mil vezes. Meia dúzia de vezes. Mas vale mais uma, Piva? Não. Ah, claro que vale. Vale. Conta. Mamãe foi registrar o filhinho e disse pro cara do cartório ali, como é o nome dele? Escrivão. Quero registrar o nome do meu filhote. Pois não, qual é o nome? É Pelé. Ah, tá bom, Pelé, mas quando é que ele nasceu? Não, nasceu ainda, ele vai nascer. Ah, não, mas então a senhora tem que vir aqui quando a criança já tiver nascido, tá bom? Um tempo depois, eu posso te ajudar. Não, mas ele tá certo, Um tempo depois, voltou não tá. Lá. É o contrário. Não tá, é Edson. Não. Sim. Edson. Estraguei. Agora é mesmo. Era Edson. Ah, Edson era antes do nascimento, claro. Agora é Pelé. Agora claro. Tem que contar pra nossa audiência toda a piada. A mesma coisa com o Edson. Conta. Qual é o nomezinho do dele? Edson, tá bom. Quando é que ele nasceu? Não. Ele não nasceu ainda. Ah, não, mas a senhora tem que vir aqui depois que ele já tiver nascido. Tá bom. Aí passou um tempo, voltou lá. Eu quero registrar o meu nome do meu filho aqui. Ah, pois não, qual é o nome? Edson. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda. Sim, ela foi 9 vezes, uma vez por mês ela foi. Isso aí. Pra encurtar, então, depois da quase ali, na nona vez, ela fechando ali, apertou, qual é o nome? Já de saco cheio daquela senhora. É Pelé. Aí ele, ah, não. Tenha santa paciência. Passou 9 meses vindo aqui dizendo que era Edson, agora vem com Pelé, que história é essa? A senhora tinha me dito que era Edson. Não, é que Edson era antes do nascimento. Ah, porque Edson Arantes do nascimento é o nome do Pelé. O que tu achou da piada, Pelé? Não gostei. Tu vai dedicar pra quem essa piada? Pras criancinhas. Hoje tem um show no Renascença. Mais ou menos 21. Mais ou menos às 20 horas. Calma. Que é o grupo Tambo do Bando que tá celebrando 25 anos. Pô, tá brincando, velho! 25 anos. Que era, na verdade, originalmente tinha o Luiz Sérgio Mendes, o Jacaré, que vem a ser o pai do Pedrinho, do Pedro, que é da banda Pública. Jacaré, né? E essa gurizada aí, o Cachoeira, o Vinícius. O Cachoeira tocava com os caras, né? Não, Bolo, agora tu tô aqui um pouquinho, posso? Vem aqui um pouquinho. Só um pouquinho, né? Tu agora debochou dizendo essa gurizada aí, só um pouquinho. Não, porque eu não tá posso debochando. Dizer, eu não posso dizer que são velhos, que eles têm a minha idade. Tá bom. Não, mas é uma rapaziada que tá fazendo música há bastante tempo no regionalismo gaúcho aí. Há mais de 10 anos. Onde é que vai ser? Teatro Renascença, 20 horas da noite hoje lá. Beleza. Comemorando os 25 Muito anos. Muito bom, compadre. Mas eu tava comentando com o Marcos hoje que eu me lembrei de uma história do cara que deixou o guri dele pra cuidar, né? O cara precisou viajar. E disse pra esse cara, por favor, cuida do meu filho. Tu sabe que ele é meio bobão assim, né? Que tem aquele jeitão dele. Mas só tu pra te dar bem com ele, cara. Eu vou precisar viajar, cheio de coisa aí. Fica cuidando do guri pra mim. Aí o cara, não tem problema, cara. Fico aí pra ti. Aí foi viajar, deixou o guri lá. Aí ele disse, eu cheio de coisa pra fazer. Uma namoradinha engatilhada aí, né? Vou deixar o guri ali. Ele foi saindo assim, né? Bem tranquilo. E o guri disse, tá indo aonde? Vou tomar um café aqui. Eu vou junto também. Tomou um café junto. Vamos junto. Aí esperou um pouquinho, foi tentar abrir a porta. Onde é que tu vai? Disse, não, vou pegar o jornal. Disse, vou ler junto contigo o jornal. Vamos ler junto o jornal então aí. Onde é que tu tá indo agora? Eu vou no, escovar os dentes. Eu quero escovar também. Eu gosto de escovar os dentes. Aí o cara pegou, esperou, deixou o guri ali e disse... Agora tu tá indo fazer o quê? Eu disse, eu vou ver TV aqui, sozinho aqui. Não, sozinho não, vou ver junto contigo. Eu vou junto. Tá, senta aí. Aí esperou um pouquinho, achou que ele tava meio dormindo assim, né? Desceu pé por pé a escadaria, assim, quando ele tá chegando na porta, que ele tinha combinado com a namorada e tal. Ele vai abrir a porta, o guri gritou lá de cima. Onde é que tu tá indo? E ele disse, eu vou sair pra dar um rabo. Então não demora. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Nessa hora a galerinha já entrou, já saiu da van, já entrou na aula, tá tranquilo. Quero uma ajuda de vocês pra vender meu apartamento em Criciúma, pois sei que todo mundo em Criciúma ouve o PB. O apartamento é no bairro Comerciário, ao lado do campo do Criciúma. Apartamento de frente, semi-imobiliado, 3 quartos com suíte, rebaixado no gesso e 2 vagas de garagem. Quero 280 mil ou aceito imóvel de menor valor ou carro no negócio. FláviaCriciúma2@hotmail.com. FláviaCriciúma2@hotmail.com. Fica a dica aqui que o e-mail verdadeiro da Flávia Criciúma é flaviacriciúma@hotmail.com. Ela fez o 2 para vender o AP. Fala, raça do Pretinho. Meu nome é Eduardo, sou de Floripa. Quero colocar vendo um relógio feminino da Guess, que eu trouxe de uma viagem aos Estados Unidos. O relógio é novo, nunca foi usado, tá numa caixa linda. linda caixa e tem garantia mundial. O relógio é dourado com prata, tem foto, tenho fotos e consigo parcelar para pagamento online em até 18 vezes no cartão. Como é então? Mas é um profissional. Não, o cara deve ter lá um comércio. É, deve ter uma. E aí vai vender este item através do sistema de cartão do comércio dele, entendeu? Malandrão, deixa o cara, velho. Ótimo vendedor. R$400 é o valor do relógio da Guess. No Brasil custa quase 1.000, ele falou aqui. Então é relógiolindo@hotmail.com. Ah, mas 418 vezes dá o quê, cara? Dá 10 pila. 18 pila por mês. Tu quer comprar o relógio, Amaral? Não. Então não enche o saco do cara, meu. relógiolindo@hotmail.com. Como é que é o e-mail, meu? Relógio roubado? relógiolindo@hotmail.com. E aí, Almirzinho, tudo bem? Tudo tá meio, meio cambaleante, o que que houve? Tô meio... Ah, né? Tá o quê? Bebeu? Cara, que lance hoje que é bebe. Hoje é dia de rock, bebê. De quê? Hoje é dia de rock. Almir Torlone. É Almir Torlone. Ah, demais a Cristiane Torlone no Rock in Rio bêbado, né, cara? Sensacional. Particularmente. É a palavra do bêbado. O bêbado, pra saber se o bêbado tá bêbado mesmo, fala particularmente. Todo bêbado fala particularmente. Mas antes, eu particularmente. Pra mim. Bêbado nunca tem uma opinião assim que serve pra todo mundo. Né? É particularmente. Tu deu uma bebidinha, então, é isso? Ali no Pôr do Sol Gaúcho, né, cara? Aqui do ladinho da rádio, lá. Teus amigos. Ali tá uma galera boa. O sol tá batendo, né, Almeida? Tá uma galera boa. Aniversário do Cid ali, final formou, de tarde. Formou uma turma boa ali. turminha. Esse ano, do ano passado não era muito bom. Não, né? 2010 tava uma galera meio... Que houve com o pessoal de 2010 aí? Vazaram. É? E três morreram. Pessoal bom ali. Morreram degolado. Pessoal bom. Mas agora, 2011, tá uma turminha boa. 2011 tá formando uma turminha boa. Bacana. Tamo com as garrafinhas com o nosso nome ali, né? Demais, amigo. Deck, tamo junto. Que bom. Ao Mickey Team. Tamo junto. Balance Force Stadium. Station Sound System. Vem até você lançar mais um grande produto. Qual que seria, amigo? Produto é um balanço pra você curtir com a sua família. Balanço? Balanço, filhote. Ah. Você que tem filho, gosta de balançar seu filho, não gosta? É o balanço wireless do Almir. E vem com controle remoto, gente. Que é na seguinte versão. Controle remoto pra quê? Pra balançar, pra não precisar ficar empurrando o débil mental. Pra cima e pra baixo. Coisa do passado. Aquele bebê desgraçado só fica babando na tua cara. Aí só controlezinho remoto aqui, ó. Balança, mamãe. Velocidade sonolenta. Pra quem gosta da paisagem, ideal para leitura. Balança, papai. Já tem uma velocidade média. Já dá uma balançada legal. Balança, maninho. Bicho tá pegando. Aí é punk. Bicho tá pegando. E tem também o balança calombo na testa. Que é quando a criança é lançada. É lançada, né? Faz lançamento de criança. É mais adrenalina. Que durante mais ou menos 6 segundos é a maior alegria pra criança. E no sétimo segundo. No sétimo é uma tristeza pra família. Dá pra botar um intermediário aí que é o balança, tio. O tio é um pouquinho mais forte que o teu irmão. Balança aí. Tem o balança, tio bêbado. É pros lados. Ela não. Mictimania.com. Muito bom, amirzinho. Abraço pro Adriano Zang. Show do intervalo. Voltamos em seguida. 24 minutos para 1 da tarde. Não esqueça, baixe o novo aplicativo da Atlântida para iPhone na App Store. Tem uma chamadinha aqui para contar a história do novo aplicativo. Atenção, você que... Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet, inclusive pelo novo aplicativo da Atlântida no seu iPhone. Rapaziada que usa sistema Android, pode ficar tranquila que estamos trabalhando e em breve apresentaremos também a atualização ou o novo aplicativo, o novo meio para você escutar a Atlântida no seu sistema operacional. 18 minutos para as 2 da tarde, doutora Seu. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda aí, doutor Alceu! Matamos os gringos, doutor Pedro! Matamos e jogamos bem, né, doutor Alceu? Doutor Mano Menezes na linha, doutor Pedro! Que prazer! Mano Menezes, seja bem-vindo, Mano Menezes! Boa tarde, Fetter. Boa tarde pra toda a turma. Até acho bom que vocês falem, né? Porque Geralmente, vocês me pegam sempre quando a coisa tá ruim. Mas hoje tá bom, hein, mano? Ô, mano, a gente pega sempre, né? Ficou e boa. Sempre a coisa tá ruim pro teu lado, né? Primeira vez que tu ganhou alguma coisa, né, mano? É, primeira vez essa vai ficar marcada porque a gente nunca esquece de todas as primeiras vezes. Tá assim certo. Como vocês também não devem esquecer. E já levantou uma taça. É, uma taça de gosto duvidoso, mas... Mas não é tão bonita assim, mas... Ô, mano, finalmente tu tirou aquele terno, né, cara? Tá... Ah, não precisa tava aquilo, bonito, né? Tava eu bonito. Comentei, não, comentei, melhor não sem precisa, o terno. Sem não, terno. Mas mesmo, elegante, assim, sem terno. Mesmo assim não dá pra agradar todos, né? Porque ao mesmo tempo que eu tirei terno, já me criticaram que parecia de banda de pagode. Parecia a banana de pijama, mano. Mas não, o que, tá que tu bonito. Quer com terno, mano? Vai sem terno, um né, agasalho, porra? Uma coisa assim. Tava bem ontem, mano. Parabéns. Tá bem, não. O mano tá com os bração, tá com os bração porrada, hein, Brau, mano? É, muita proteína, né? É, eu isso aí. Até a semana da proteína, sabe como é que é, cara? O pessoal te confundiu com o integrante da comissão técnica da Argentina ali, mano. Não, aí também complica, mas eu vou deixar o terno mais pra jogos na Europa quando tiver frio. E a camisa do Grêmio que tu presenteou pro Sabella, ó, mano? É, disseram que isso aí foi bullying, que eu trolei ele. Mas, demais, verdade, mano, foi, demais. Foi uma homenagem, um presente, troca de favor, Sabella, figuraça, grande contador de piadas, que foi... Tá bom. Ô, mano, a gente não quer te atrapalhar aí. O time dele, né? A gente sabe que tu ainda tá na função com a seleção aí, devem estar no almoço e tal, mas eu queria te agradecer e agradecer especialmente ao Juliano Schiller e te convidar através do Juliano também para que vocês apareçam no nosso próximo churrasco, que vai ser ali na virada do mês, agora semana, sem ser essa semana, outra semana vai ter um churrasquinho. Eu queria que tu viesse, tu, Mano Menezes, e o teu assessor Juliano Schiller. Se estiver em Porto Alegre, irei certamente. Tá grande bom. Abraço. Tá bom, querido. Oh, obrigado. Grande abraço. Parabéns pela vitória, hein? Mandou bem. No sábado, o Pretinho Básico vai estar em Chapecó, no Mundo das Profissões. A gente vai estar lá na Uno Chapecó, bem cedinho, hein? A partir das 4:30 da tarde. 5.000 estudantes devem participar do evento e o Pretinho Básico vai fazer a balada do Pretinho. Tem muita gente mandando e-mail aqui, perguntando, é real que o Pretinho vai estar em Passo Fundo? Sim! Outro sábado, dia 8 de outubro, a gente vai estar em Passo Fundo na Grand Palácio. É, turnê mundial. Mas olha só, voltando ao jogo de ontem, eu me esqueci de perguntar pro Mano, os caras estão falando que o Brasil finalmente ganhou de uma seleção grande. Pô, não era a Argentina que tava ali, né? É, grande não, a camiseta, ali, né? É. Mas ainda tem que provar. É a mesma coisa que dizer que não era o Brasil que tava ali, só que o Brasil tem Neymar e Ronaldinho. Pois assim, é, mas os caras é que o Brasil já tem um certo nome. O Galvão Bueno tava comentando isso ontem. A diferença de econômica entre Brasil e Argentina hoje em dia se viu dentro de campo, né? Porque o Brasil tem condições de manter jogadores do nível do Ronaldinho, do Neymar, do Lucas, né? E a Argentina, ao contrário, convocou três jogadores que jogam no Brasil. Dois do Inter, três, né? Isso. O D'Alessandro não podia, mas dois jogadores do Inter e o Montijo do Cruzeiro. Quer dizer, é uma diferença monstruosa. E ali em campo ficou escancarado hoje a diferença econômica entre Brasil e Argentina. Exatamente. Ô, né? Cara, outra coisa legal de falar, eu me emocionei ontem, chorei na frente da televisão. O público cantando o hino, né? O público cantando o hino, cara, tava demais, realmente. É. Meu, verdade. E aí eu fiquei pensando, cheguei a botar no Twitter lá uma frase no calor da hora, da emoção ali, que o povo brasileiro é um povo bom, cara, sabe? E os que partem pro lado do mal, cara, a culpa é muito do governo, cara. É muito do que o governo não faz pelo seu povo. Boa! Né? Sabe, velho? Isso é... A índole do povo brasileiro, ela é do bem pra caramba, cara. Oh, que é isso? Ama o seu hino, canta seu hino. É um povo puro até. Povo puro, ingênuo, cara. Vou deixar um grande abraço aqui pra um grande amigo nosso que tá se recuperando, que tá meio baixo astral, porque tá nesse processo de recuperação e ontem ficou tweetando durante todo o jogo, Leandro Damião, falando que tava com saudade da seleção, queria estar jogando. Vai voltar bem aí, Damião. Em breve. A gente tá contigo. Muito aí. Breve. Grande abraço, Damião. Aproveitar e mandar uns abraços aqui também pra Aline da Companhia Atlética, para o seu marido, Fernando Ribeiro. Ela diz pra tu parar de lutar, viu, Fernando? E Israel Carvalho, também pro meu grande amigo Juba, o Júnior Nelson, o Júnior Bunda. Ah, o Júnior Bunda. É, grande parceiro, meu irmão de muitos anos. Grande nome do pijama hoje foi o Júnior Bunda. Que beleza. A melhor bunda do Jardim Botânico. Olha aí, que maravilha. maravilha, velho. Uma loucura. E aí eu tenho aqui algumas coisas que muitas vezes, né, as mulheres querem provas de amor de nós, homens, todo né? Todo dia, né? O que a gente diz sentir por elas, toda elas querem hora, que prove. Toda hora. Sabe como é que era? Isso vem desde a Idade Média. Sabe como é que era na Idade Média? Não, o KG sabe. A mulher chegava pro homem e pedia assim... Prova então que me ama! Prova que me ama! Mata um dragão, quatro ursos e uma baleia! Isso na Idade Média. Aí é o homem. Lá na Idade Média. Os quatro dragões. Na década de 30, a prova era o seguinte: prova que me ama! Pede a minha mão em casamento pro papai! Essa era a prova de amor na década de 30. Sabe como é que é nos dias de hoje? Como é que é hoje? Prova que me ama! Me coloca ali relacionamento sério no Facebook agora. Os tempos mudaram, né, cara? Tá muito mais fácil hoje em dia. É verdade, cara. Beijo, galera do PB. Amo vocês demais. Adoro todos, mesmo sendo, às vezes, muito machistas. Marcela. Mas é só o personagem. Tavosky. Sabe que tem uma historinha que remete muito a essa ideia da mulher querendo sempre que o homem diga pra ela o quanto ama e prove. Aí tinha um casal que a mulher sempre pedia pra ele, cada viagem que ele ia fazer a trabalho, que trouxesse um grande presente pra ela. E aí ele trazia os presentes e nunca era o suficiente, nunca era uma demonstração de amor, nunca era a altura dela, até um dia que ele foi fazer uma viagem e ela disse: vê se agora tu acerta e traz um presente à minha altura, que eu mereça e que represente tudo que eu sou. E ele trouxe de presente pra ela um espelho. Baita frase! Pijama mesmo! Pijama mesmo! Não é frase, porra! Pijama mesmo! É uma história! Agora começava. Maurício! É, amor! Patience! Entrava Patience agora! Isso mesmo! Eu acho que o While My Guitar Gently Weeps com Jeff Healey. Aliás, hoje de manhã fui surpreendido por uma música na faixa das 6 às 7, de manhã cedo. Mas tá acordando cedo! Os meus maiores ídolos, meu papai! Johnny Cash! Joãozinho Dinheiro. Johnny Cash tocando One do U2 é uma das melhores coisas que foram produzidas pela humanidade. Não é a minha música favorita, assim, né? Mas o disco é incrível, a produção do Rick Rubin. O Johnny Cash tava tocando, inacreditável. Eu levei um susto, eu entrei no estúdio. Como assim? E foi depois do Místico ainda. E eu não canso de dizer que por essas e por outras, a Atlântida, com o Mr. P, com o Pijama Show, com o KG e o Porã, o trio Pipoca. Os caras conseguiram triplicar a audiência da manhã da Rede Atlântica. Loucura, loucura, bicho. Bicho, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, né, Ruki? Grande figura, Porãzinho, que vai estar lá em Chapecó, bicho. Curtindo muito, né, Porã? É isso aí, nesse sábado. Pra ti é o Johnny Cash, tanto gosta, Pedro? Porra. É, não? É demais, Johnny Cash. Mas não só desses últimos discos, dessa série América. Sim, não, dele. Eu aplaudiria o Johnny Cash. Tá na hora de aplaudiria, Johnny Cash! Aliás, falando em aplauso, nosso jargão criado no programa virou jargão publicitário. Quer aplauso? Então toma! E o último ganhador da promoção que era aplauso é o Lucas Oliveira. Feito! Mandou um e-mail pedindo aplauso, sabe pra quem? Pro amigo dele, o William. Meu amigo William conta vantagem em tudo. Tem a capacidade de se endividar financeiramente como o KG pra comprar coisas como tênis, camisa polo, calça apertadinha e Ray-Ban na cabeça. Tudo pra que as gurias pensem que ele tem posses e vem de família tradicional. Dois, fez questão de falar o nome e sobrenome. Prazer. Ele gasta o que não tem pra aparentar uma pessoa que ele não é. Aí, ó. É eu, né? Baita frase. Quando foi apresentado pro pai da namorada, ele falou: muito prazer, William Genro. Não, engraçadinho. Tem um carro tunado, porém tá semi na oficina o carro dele. Número 4, fez questão de abrir a carteira na frente de todo mundo só pra mostrar quantos cartões de crédito tem. É o maior loser. Ter cartão de crédito não é problema, não o problema é pagar. Diz sempre que vai ser promovido no trabalho e vai comprar um apê na praia pra passar as férias com a galera. Mas ele sempre vem com o mesmo papo. Mês que vem eu vou ser promovido. Nunca foi promovido. O cara tem 8 cartões de crédito com limite de R$300 em cada um. Quer dizer nada, né? Não, mas ele vai ser mais feliz do que se ele tiver 8 cartões de crédito com 50 mil de limite em cada um. O mais impressionante é que continua impressionando. É, tu imagina uma carteira, o cara abrindo. É verdade. Claro. Se surpreende. As pessoas adoram viver de aparência. As pessoas se surpreendem com discos de Janis Joplin. E madames, com cara, cara de idiota. Pô, esse gringo é mais complicado. Não, eu tava buscando. É, é muita música, né, cara? Pô. E o número 6, quando o William sai na balada, já com o cartão estourado, ele sempre diz: hoje é por minha conta! Ah. Chega no final, pede ajuda pros amigos e não paga nada, faz feio na frente das gurias. Que nem um amigo meu, Muralha, que saiu de uma balada com a gatinha dele. Não, vamos pagar, vamos dar um ganho. Pá, saiu da balada. Tinha dado o telefone da menina na hora de fazer a comanda. Ligaram pra ela depois. Ligaram pra ela. Que mal, hein? Que mal, hein, Muralha? O Lucas pediu e o William vai levar. Quer aplauso, William? Então toma, mano! E por ganhar essa promoção, quero aplauso. O Lucas e o William vão ganhar 84 barras de chocolate. Aplauso cada uma. A promoção termina hoje, mas acabou. Você pode mandar um aplauso pelo Twitter, pelo Facebook Twitter. E também no site chocolateaplauso.com.br. Pô, faz de novo aí, aplauso. Faz de novo a promoção com a gente. Quando algum amigo teu postar alguma coisa se achando, manda um aplausinho pra ele e aproveita pra dizer: quer aplauso? Então toma! Peito! Chocolateaplauso.com.br. É o obrigado! Site. Grande quem tá? Abraço, quem aí, vai? Viu? Quem vai? Vai, KG! Vida de merda! Arrozinho! O novo aplicativo do iPhone. Hoje eu acordei todo alegre, sabendo que eu e minha família iríamos pra praia. Me deparei com um bilhete dizendo: filho, não sei se você entende, mas tivemos que ir, pois não iria caber você no carro. Ah, putz. Tem frios na geladeira. Meu Deus. Beijos da mamãe. Vida de merda. Hoje pedi para um amigo gravar um CD com algumas músicas para eu deixar tocando lá no Happy Hour dos Alcoólicos Anônimos. Ele só por pura sacanagem colocou: eu bebo sim, estou vivendo, na terceira música. Isso é legal, né, cara? Muito bom. Quem mandou foi o Igor Golk, de Sapucaia do Sul. Mandou fiada pra minha professora de literatura, que só me xinga, mesmo eu fazendo o que ela pede. Ah, para, professora aí, de literatura. Tem que mandar uns abraços. Já deu Felipe aí, Verônica, lá do El Viejo Panchos, lá o Andrei também, o Eduardo e o Jefão do Panchos. O Jefão. O Pedro da Damilé, nosso parceiro das 6 da tarde, e a Caroline Toral, lá da Del. Uhul. Tá bem, muito beijos bom. Beijos e abraços pra vocês. Falou? Vai, Porazinho. Olha, cara, tem um e-mail aqui de Henrique Freitas, ele faz parte do Corpo Voluntário de Socorro e Resgate, que atua em Gravataí, cidades vizinhas, Grande Porto Alegre aqui, ó. Nosso grupo é formado por pessoas que atuam voluntariamente para poder ajudar pessoas. Quem se envolve em acidente, tanto automobilístico como de trabalho, residencial, violência urbana, coisa e tal. Que legal. Queria que os senhores divulgassem o nosso telefone, que é o 51 9164 5050, para as pessoas que necessitam um atendimento de urgência e emergência, para que possam nos acionar. Nosso atendimento é de sexta até segunda pela manhã. E se necessário, atuamos em dias de semana também. Como todos os voluntários têm que ter um emprego remunerado, por isso não podemos atuar nos dias de semana, salvo alguns dias, temos voluntário à disposição. Peço que divulguem esse número diariamente, por favor. É durante a semana. Estou escutando vocês. É isso aí. Certo. Todos os dias no Pretinho da Tarde, se puderem fazer esse favor. E a dica será de graça? Toda a população de Gravataí e Redondezas pode ser atendida. Vou repetir novamente. Voluntário, né? 51 9164 5050. 9164 5050. Nosso querido ouvinte Henrique Freitas. Porra, boa, cara. Porazinho. Olha aqui, valeu. Rapidamente. Tecnologia, já que o Pig guardou o material. Não. Tem. Então vai. É, quer antes? Vai. Não, lembrei uma do nosso colega. Vai mais uma Marcelo. Piada. Boa. Do nosso colega Marcelo, da Rádio Cidade, que faz o personagem Luana. Me Luana Soft. Há muito tempo atrás, espetacular, do menininho que o pai mandou comprar mortadela na padaria da esquina. Um gurizinho bobo. O pai dele chamou ele: meu filho, vai ali na esquina, compra R$2 de mortadela. Vai ali na padaria. Mortadela. O quê, pai? Mortadela, R$2, vai lá comprar. Aí ele foi, chegou no balcão: moço, me dá R$2 de mortadela. Aí o senhor olhou, foi lá, pegou e tal, pesou, tá aqui: quanto? Mas como quanto? Tu me pediu R$2. Ah, tá. Aí pagou, voltou pra casa, chegou em casa, entregou e tal. No outro dia o pai dele chamou: meu filho, vem cá de novo. hoje vai vir aqui teus tios e tal, e acabou a mortadela, vai lá e compra mais R$2 de mortadela. Quanto, pai? Mais R$2, meu filho. Tá bom. Aí ele foi, chegou na padaria, o homem já olhou pra ele. Puta, lá vem aquele piá de novo. Moço, me dá R$2 de mortadela. Tá bom, foi lá, pegou, empacotou, tá? Botou o pacote em cima do balcão, toma aqui. Quanto, moço? Como quanto, rapaz? R$2 foi o que tu me pediu. Ah, tá, obrigado. Pagou. E assim foi. No outro dia, mesma coisa. O cara da padaria não aguentava mais. Aí chegou no final de semana, o pai dele chamou. Meu guri, vem cá, filhote. Vai lá e compra R$3 de mortadela. Quanto, pai? R$3, meu filho. Hoje vem um monte de gente aqui. Ah, tá. Chegou lá no balcão da padaria. O cara não aguentava mais. Fala, rapaz. O que tu quer aqui de novo, guri? Moço, me dá R$3 de mortadela. Ah, mudou, foi lá, satisfeito e tal, embrulhou, botou o pacote, pesou e tal, botou em cima do balcão, tá aqui, ó. Aí o gurizinho, quanto? Como quanto, rapaz? R$3. Moço, subiu a mortadela? Muito bom, Mr. P. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico da Rede Atlântida. Lembrando mais uma vez que você já pode baixar o novo aplicativo da Atlântida para o seu iPhone. Tá muito e bom. Em breve teremos o novo aplicativo da Atlântida para quem utiliza o sistema Android. Mas é o seguinte, não é uma atualização, é um update do aplicativo antigo. É um novo aplicativo. Portanto, você descarta o aplicativo antigo e baixa o aplicativo novo lá na sua App Store. Piangers approved. Eu vou fazer um... Se o Piangers aprovou, é porque é sensacional. Eu vou fazer um down-date da minha vida, cara. Vai fazer um down-date. Cometer os mesmos erros novamente. Muito bom, Maurício Amaral. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos amanhã. Voltaremos hoje ainda. Tem um ouvinte que passou por um PM rindo sozinho. Ela prefere imaginar que ele tá ouvindo o Pretinho. Toda a brigada militar, toda a polícia civil, toda a polícia militar de Santa Catarina, polícia rodoviária federal, todo mundo ouve o Pretinho Básico e é bom ter essa audiência amiga. 14h, vem aí o trote do Geiso no cabelo no espaço.